Alfa Delta, desse mantém o 040 Alfa, Alfa Delta. 040 Alfa Delta, poderia voar pelo DPG? Não conheci da chegada, bom, se Alfa, Alfa Delta. É o número 2. Salvador, é o azul 4061 no centro da Sierra. Solicito autorização 340 Campinas. Azul 4061, tenho 360 já aprovado, solicito 34. Pode ser o 360. Azul 4061, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita, subida Gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, transpondo a 5163. Sente autorizado, Salvador Campinas, 360, Upper Whisky 58. Saída Gole, transição Gonza. Após a decolagem da pista 10 com 1.200 metros deslocado, curva à direita, controle Salvador 1935, transponder 5163, é o azul 4061. Correto, portão 09, chame pronto para o pushback e acionamento azul 4061. 4061. Desça para 2.000 pés, está autorizado o final ILS sem glide, informe estabilizado. Ok, para 2.000 autorizado o final do ILS sem glide, 4.072, chamada estabilizado. Azul 4.082, informa o tráfego 11 horas, 7.6 milhas. É um tráfego de pequeno porte, mantém 1.500 pés. Ok, está ciente, 4.072. Alpha Romeo Alpha Alpha Delta, mantendo a chegada Bonf, chame final Salvador, 1-1-9-8. Romeo Alfa, Alfa Delta, desça para nível 040, autorizado, correção, desça para nível 040. 40 no perfil da ponte, Alfa, Alfa Delta. Papa Romeo Alfa, Alfa Delta, está autorizado 3.000 pés, ajuste 1014. Para 3.000 com 1.014 no altímetro, Alfa, Alfa Delta. Papa Romeo Alfa Alfa Delta, informa o tráfego 11 horas 7.4 milhas rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Alfa Alfa Delta, ciente. Estabilizado, 4.072, localizador. Azul 4.082, chame torre 1.18.6. 86, 402, bom dia. Salvador, boa tarde, Azul 4082, final baixado travado. Azul 4082, livre pouso, vista no zero, cabeceira deslocada no 1.200 metros. Vento 200 graus, 109. Ok, ciente está autorizado, pouso da 10, ciente da 1.200 metros, 4082. Portará estabilizado no lote, o alto Alfa Delta. Confirme o vento para o 4082, por favor. Agora 180 graus, 109. 4082, gente. Localizador Alfa Alfa Delta. Papa Romeu Alfa Alfa Delta, complete final ILS sem glide, chame Torre Salvador 118 decimal 6. Torre 118 6, grato, boa tarde. Torre Salvador Alfa Alfa Delta. Alfa Alfa Delta, mantém aproximação, aguardando, vai prosseguir para pouso 1017, Alfa Alfa Delta. Relativo a intenção, para 17. Sente o Alfa Alfa Delta, reparte livrando ES a partir do externo, encurtando a medida do possível. Tem o tráfego número 2, Alfa Vitor Juliette, agora nas 4 milhas da rotatória, em Interlagos. Relativo, vamos encurtar aí a divisão na medida do possível. Salvo 4082, salvo 43, salvo 1219. 219, boa tarde. Prazer desembarcando aqui. A gente apreciaria se pudesse sair um pouco mais cedo, ok? Se der. Positivo, tendo condições a gente autoriza. Obrigado. Solo, muito boa tarde, Azul 4082. Usado táxi até antes da Taxi Juliette. Azul 4082. Ok, prossegue no táxi até antes da Juliette, 4082. Alto, o Papa Noel Alfa Vitor de Lopes, está próximo à rotatória, já avisou a confiança. Gente, Ami Torre, 118 decimal 6, Alfa Vita Juliette. 118 decimal 6, graças. FTS-6741, Pomba Ponte, autorização Guarulhos. Rádio do derrotatório, visual com tráfego para retorno. Gente, Alfa Vita Juliette, mantém inicialmente no 1.500 pés e manda aproximação para 1.7. O número 2 para pouso, o número 1 é Alfa Alfa Delta, agora na base. 1.000 pés, Alfa Vita Juliette. Gente, tráfego vai manter a longa final da 1.7, número 2 para pouso, Alfa Vita Juliette. Channel on 1.28, decimal 6, correction. 1.2... Final approach 3216 clear the island final, descend 2050 and 81014, report established. Clear localizer approach, down 2000, I'll report establishing, and 3216. Boa tarde, acena a identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés com 1.014 no ajuste, 1.941. 3.014, toma atenção, é nada, 1.0. Aproximação e aguarde pista livre. Batendo aproximação, aguardando pista livre, Alfa Vita Juliette. Alfa Juliette, 4082. Livre ingresso, portão 08. Ok, livre ingresso pro 8, 4082. O 1941, prossiga direto ITAP, aguardando autorização para o Renato, 1941. 2 ITAP, aguardando o Renato, 1941. Alfa Delta, solo aos 48, vai liberar para qual parte? Libere agora a primeira esquerda e aguarde para reingresso na 1.7. Controle Salvador, Ouro 924, informação Sierra. Ouro 924, boa tarde, sua identificação, desça via chegada Amã para o 040, altímetro 1014, permanece vigilância. Via para o 040924, informa que a intenção é acertar o R9. Copiado, aguarda autorização, 924. Aguarda, 924. Solo Salvador, azul 4060. azul 4060, portão 9, solicita o pushback acionamento. Assim que o Embraer 190 da companhia estacionar no 08, está autorizado, azul 4061. Sente a visual com o mesmo, após o azul está autorizado o pushback acionamento. Obrigado. Salvador, boa tarde, eu tenho 3566, com uma nota. 3566, boa tarde, a sua identificação, chegada MAN, desça para o nível 100. Seguindo o Boeing 738, 12 horas, 12 milhas, na mesma chegada. Gente, desce 100 na MAN, descendo para uma centena, 3566. Localizer approach 3216 for main site. 3216. Contact the tower 118 small 6. 865, thank you. 3834, formação Sierra. 3834, boa tarde, essa é a identificação. Prossiga na chegada Mari, desça ao 080, altímetro 614. Permanece vigilância. Oi, Edicô, descendo 080, chegada Mari, tá? 3834. Ok, clear to land and runway. Please, thank you. Jorge, Abaeté 1401. Abaeté 1401. Mantenha 090, a chegada é a MAN, a cena de identificação, o altímetro 1014. Abaeté 1401. Positivo, na chegada a MAN, mantendo 90, aguardando autorização para prosseguir na descida. Abaeté 1401. Para a aeronave, prossiga já na proa do servitor 366, Lua 941. Na proa do servitor 366, Lua 941. Solo MJ 6721, portão 6. Portão 04, aguarde autorização. Confirme o seu portão 04 mesmo? 06. Abaeté 1401, pode prosseguir na descida? Guarde, Abaeté 1401. No portão 04, nossa Webjet 6721, que está no 06. Ah, tá. Seu tráfego é o Webjet 6721, no portão... Qual portão mesmo? 06. Afirmativo, 06, Webjet 6721. Gente, aguarde a autorização de tráfego. Aguardo. Obrigado. 070. O limite é a radial 300 do VR Salvador. Radial 300 Salvador, 94. Gente, uma boa tarde. No 19.8. Final 19.8.924. Atingiu a centena, 3566. TAN 3566, reautorizado 080. 080, TAN 3566. Controle Salvador, Gol 9924. Gol 9924, mantém a proa. Limite permanece. Mantendo a proa 070, limite radial 300924. Doutora, ação à esquerda, proa norte, limite ao Kili Michael 200 libras, Goro 600. Azul 4061, autorizado táxi via Juliette, Alfa, Delta. 941, chame final Salvador, 1958. 198, 1941, boa tarde. 3566, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 070, com limite radial 300 de Salvador, 3566. Esquerda 070, limite 300 de Salvador, 3566. Copiou a sua mensagem, está autorizado o táxi para o azul, só confirmando a taxiways. Vai, vai. O azul 4061 já é pronto para o táxi, POB de 106, autonomia de 5 horas e 4, até na Curitiba. Copiou sua mensagem anterior. Final, Salvador, 1198, TAM 3566. 198. Alfa e Delta. Juliette, Alfa Delta, obrigado. Paulo F7741, pushback acionamento, sigue 4. Aguarde autorização. Escuta, aguarda. Paulo Salvador 3216, levando a Golf. 3216, avistado, mantém a posição no através da Foxtrot. Mantém a posição através da Foxtrot 3216. Vai, termo 401, reautorizado 080. 080, vai ter. Primeiro anato comodou. TAM 3566. TAM 3566, mantém a proa, limite permanece, aguardando o vetor para o localizador. E limite é 300 de Salvador. 2016, pode taxiar via um pátio de carga? É o 3216? Positivo, pode prosseguir para ingresso no pátio ali de carga para evitar posição aqui na Fox? É, vai ser. O seu táxi será pela pátio 3 mesmo, via aquilo. Porém, eu tenho um tráfego sentido contrário e inicialmente mantém a posição no através da taxiway Fox. O eco, através da eco já é o suficiente. Ok, vamos manter essa eco, obrigado. Salvador, dia Paisel no 401. Tá 3566 para o localizador, curva direita, proa 160 em forma estabilizada. 160 em forma estabilizada, tá 3566. Salvador, dia Paisel no 401. Paisel no 401, desça para nível 060. 060620, vai ter. Controle, está autorizado a RNAV para o 924? 924, autorizado a RNAV, informe estabilizado. E a gente vai informar estabilizado 924. Mestre Vigilância. 097, volta, retenha, zero na manhã. Voo, 1941. 1941, complete final RNAV, chame torre 118, decimal 6. 26941, boa tarde. Delta, pronto. 7 milhas, rumo sudeste, passando 7.710 em descida. O voo 160 Delta. Gente, 160. Informo que será vetorado para a retaguarda do mesmo, ok? Para o sequenciamento, fechamos zero. Gente, 600. Livre ingresso via aquilo, pátio 3. TAM 3216. Ok, então prossegue direto via aquilo pro. Justamente o pátio 3, 3216. Estresse. Oi? Axé, por favor. 4-9. Quer que reduza ou tá bom velocidade? Só uma velocidade que mantém. Tá no 60. Mantém a velocidade, abatendo 401. 01. Controle 924, passou o CRB368, estabilizado e visual. 924, desça para 2500-10, ajuste no 014, complete final RNAV, segue tráfego a 7 milhas, para 2 milhas do marcador externo. Gente, 924, tem um tráfego onde quer. 600, reautorizado 080, 1600. 60, 2600. Vai até 1401, deixe manter o nível 050. Para o 050, abaixando 401. posição no final do Pat 3. Ok, vamos até posição no final do Pat 3, 306. Eita, proa 045. 045, 600. Limite permanece, no 600. 600. Fortaleza, nível 310, via Tesouro 19. Saída Momo, transição. Frote, controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6. Código transponder 5405. Estabilizador, curva à direita, proa 040, informe estabilizado. Confirme direita, confirme a proa. 35, controle 118, seguida a torre, transponder 5405, objeto 6721. Correto, chama para acionamento. Vai, chama para acionamento, 6721. 8001, autorizado Recife, nível 330, via Peruí 58, saída Cuca, transição Aracaju, controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6. Ciente, 330, Peruí 58, Cuca, Aracaju, queira confirmação, transponder, por favor, que eu pulei. 5401. 5401, transponder, 935, controle, fully red aqui no 11, pronto para pushback. Autorizado, chame tanto para o táxi. Então, 8001. 8001, obrigado. Para o táxi, objeto 6741, 141, aborto, 3 horas e 40, Galeão. 18 decimal 6. 18684. Está atingindo 050, vai estar no 401. Vai até 1401, desça para 3 mil pés, ajuste 1014. 3.0014. Estabilizado no localizador, até o 3566. 3566, complete final ILS, segue tráfego da companhia 5.3 milhas. Afirmativo. 8. 19.8, 0.0. 01, desça para 2 mil pés, se após estabilizado, está autorizado final ILS. Gente, abaixada na 401, para 2000, a porta lá no ILS. Controle, gol no 600. Gol 1600, informe velocidade indicada. 180, vai reduzir mais. Gente, para o localizador, curva à direita, proa 160. Informe estabilizado, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 160 de proa, contra estabilizado, desce para 3014, 600. 1941, salão 02, são 1219, livrando a direita, uma boa tarde. 219, uma boa, 9941. Esquerda 125, ciente, informarei com estabilizado. O gráfico 08 mais. 7-1-9-2-4, teve pouso 9-9-0, deslocada. Salo gol, 1-9-4-1. 1-9-4-1, livre táxi, em frente até o través da Taxi Eco. Em frente até o através da Eco, 1-9-4-1. 3834, curva à direita, proa 070, o limite permanece. 070 permanece o limite da 3834. Controle, comandou por 697, informação de terra. Número 7, boa tarde, excelente identificação, prossiga na